golpe do Miguelito. Oh, Conceição, tu tens que mandar acabar, se não lhe acaba a visão, muito tens tu que o gramar. Top do Miguelito. Ok, olá, olá, tivemos a ouvir o nosso décimo lugar. Que maravilhas e sus muchachos, cometendo o show da Conceição. Agora, nono lugar, Lionel Nunes, o álbum Bombeiro Não Tem Culpa. Vamos ouvir Sardão Sarapintado. Tenham cuidado, meninas, com o Sardão, pois ele fica zangado quando lhe põem a mão. Top do Miguelito. Oitavo lugar, estes três rapazes de Odemir, o nosso trio Odemir, com a música Te Levarei Comigo. Sétimo lugar, Banda Lusa, com o álbum Rainha das Tentações. King Gouveia, no sexto lugar, com o álbum Nova Injeção, vamos ouvir o Ketchup. Queres ketchup, Maria? Queres ketchup? Queres ketchup? E disse o Manela voltou. Queres ketchup, Maria? Queres ketchup? E ela logo respondeu, quero sim, que isso é tão bom. Top do Miguelito. Quinto lugar, Tia Alcântara, nós dois a apitar. O tema Maria que rica poda, com P, atenção. Maria que rica poda, Maria que poda boa. Uma poda como esta, faria a festa das meninas de Lisboa. Top do Miguelito. Quarto lugar, Cantífulas, Sinfonia Intestinal. Morreram os oito meus colegas. Mas as viúvas tiveram sorte. Porquê? Receberam 10 mil contos cada uma. Diz logo outra. E tu a cagares? Top do Miguelito. Terceiro lugar, Lionel Nunes. Dois álbuns neste top. Desta feita o álbum O Meu Cacete. Vamos ouvir, sou motorista da TIR. Sou motorista da TIR. Vou para o sul e vou para o norte. E a Deus eu rezo a pedir, a Deus rezo a pedir que me dê saúde e sorte. Top do Miguelito. Artur Gonçalves, número 2, com alguns tomates do Padre Inácio. Quando o padre passa, já se diz por graça. Que lindos tomates tem o Padre Inácio. Não há rapariga que a brincar não diga. Que lindos tomates tem o Padre Inácio. Top do Miguelito. Número 1. E agora vamos ficar número 1, nosso Bastos, Carlos Bastos. O álbum All That Fado, com o tema It's Now or Never. Amiguinhos, até para a semana. It's now or never. Can't hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine. O Sargento Saraiva e o Cabo António. O meu nome é Vicente. Muito bem. O Sargento Saraiva e o Cabo Vicente andam a fazer uma ronda a pé, mas algo não está bem. Oh, mas Sargento, não percebe este gajo. Ou está bêbado ou está com a saída. Dá-me-lhe uma ripadas. Oh, Vicente, você é inconsciente. O homem é húngaro e está à procura da estação. Viu, Vicente? Não custa nada. 2 horas mais tarde. Oh, meu sargento, andamos aqui há horas e não acontece nada. Aprecia-me uma boa espalhada. Oh, Vicente, não seja impulsivo. Em termos genéricos, a criminalidade é um fim causado pela marginalidade cultural e social. Vicente, devemos encarar o nosso trabalho essencialmente como preventivo. 2 horas passadas. Meu sargento, olhe-me aquela vaca. Grandes mamas. Não seja perverso. A sexualidade não é constituída só pelo sexo. Há circunstâncias psicológicas, como o carinho e a ternura, e ambientais, como o espaço e a temperatura, que despertam o interesse entre duas pessoas. Mais tarde. O sargento Saraiva não anda bem. Vou tentar outro tipo de conversa. Oh, meu sargento, ouvi dizer que a chuva de estrelas vai à cidade. No domingo pego na mulher e vou até lá. Oh, Vicente, não seja inculto, não seja bimbo. Por que é que você não vai a Lisboa Ver uns encontros à carta na Clubenquiana. Ou ver uma exposição de pintura na Casa de Serralvo. Aí sim, pode desfrutar dos mais recentes movimentos e correntes de arte contemporânea. Oh, mas, sargento, eu já estou baralhado. Vamos ingerir uns líquidos naquele estabelecimento comercial. Boa, boa, Vicente. Vamos beber dois finos itens que estou cheio de sede. Traga-me aí duas cervejas, três bagaços. E você, Vicente, o que é que bebe? É para já, saem duas cervejas e três bagaços. Agora pode ser... Olha, traga-me dois penaltis tintos com mistura, meio whisky e uma São Domingos. Oh, Vicente, e você? Vai uma 1920? Não, ainda estou aqui com o fino. Oh, meu sargento, durante o dia você estava esquisito, entrei em cuidados. Agora começou a beber uns copitos e tudo voltou ao que era de antes. Oh, Vicente, não seja cretino. O alcoolismo é, por alguns médicos, considerado uma doença. Os estados emocionais provocados pela ingestão de substâncias alcoólicas ou tóxicas são, em muitos casos, delirantes. O indivíduo deve ter em conta a sua autocapacidade de assimilação, bem como o seu peso e estatura,